660, perfil do Ael, pode valer, está presente? Perfil da Ael, 6254. Batendo perfil, achar 6254. Brasília, via Upas, aluno 7, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Transponda 5010, controle 1208. Autorizado Brasília, 360, Perzulu 17, decola curva direita, Arbor, Elefa, saída 5010, transponda 1208, controle, Britânia 3283. Correto, 3283, posição 2, Champran. Chamará. Fala Salvador, boa tarde, voa 867, informação Oscar Brasília. 867 Rocha, confere, aguarda distante para costa. Guardar. Semando baixou, travou, 2230. 2230, livre pouso no zero. Livre pouso no zero, 2230. Você era 2583, suba restrito para nível 360. 7, restrito 360, força aérea 2583. Você era 2583, chama Recife 12545, alterna 2685. 545, alterno 2085, boa. Via 213, ali mantém cabeceiro no zero. Ali mantém no zero, 213. Noite 67, autorizado Brasília, via Upas, aluno 7, nível 360. Decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. Transponda 5015, controle 1208. Estamos autorizados, nível 360, na Upas, aluno 7. Decola da 10, curva direita, árvore elétrica, 5095, transponda 20, décima 8, controle de saída, 1867, chamaremos quando pronto para o puxo do equipamento. Posso 7 já. Qual gate? 7. 7, sente. Paulo, só mandou um passeio 2230, livrou. Salido 2230, Alfa Juliette, posição 1-2. Alfa Juliette para 1-2. 2230. Alta 3213, posição 2, muito bem, estacionamento. Boa tarde, minha 213. Já vou. Tango Índia Bravo, formação em curso Oscar, confirma o setor de sobrevoo. Vai abandonar para o setor norte, vai seguir com a serrinha e torre, entre poucas linhas. Confirma a distância que você faz. Próximo. Sola da 32 na expressa. Prossiga. Continuar acionamento na 2. Leve, chama táxi. Chama táxi. 100 milhas a máxima de avançamento por Sangue de Abraão. Sente, qual horário do plano? 145, saindo da Bravo. Sente, Sangue de Abraão, mantém a escuta aguardando pra Golf, eu acho que confere agora a distância para 4. Estrela 254, Recife 251, alterna 1-3-3-2-5. 1-2-5-1, alterna? 1-3-3-2-5-25. 1-3-3-2-5, alternado. Hoje vai acionamento portão 7, voo no 867. 867, livre, hoje vai acionamento, chama táxi. Livre posicionamento, chamaremos táxi no 867. Solo Otan 3283, está pronto para o táxi, tem 174 a bordo, 3 horas e 10, alterna Ribeirão Preto. Taxi autorizado, à direita via Índia, ponto de espera do 01185, NH 1095. Gente, autorizado táxi, no 015 ao ajuste, no ponto de espera confirma 2245. Sala S para pegar o plano. Qual é o Palmeiras Tango de Abraço? Palmeiras Tango de Abraço. O senhor entra em contato com a Sala S, Salvador. Doutor, você fez o plano faz algum tempo. Você fez o plano das 11 horas da manhã. O plano não chegou ainda. Afirma, Tango de Abraço. A gente possui o plano aqui, mas como ele está de enrimar para Salvador, não tem como o Centro Recife ficar ciente desse plano. Pedi que o senhor entre em contato com a Sala S para fazer alguma CHG. Ah, não, foi feito o plano de voo, foi colocado no item 18, a cidade já está preso lá. Foi feito aí. Gente, Tango de Abrava, IES Salvador, acabei de entrar em contato com a IES Salvador e a mesma pediu que o senhor entrar em contato com ela. Oi, eu tenho um contato que paga a multa. É sempre que eu tenho que ir pra fora. Aí tá difícil. Então tá ruim. Fala pro Sino Zero, vento no zero, zero grau, 089. Além da cola 3283. Serra Novembro, Quebec Uniforme, nível 080, via rota do plano. Decola da 17, curva à direita, saída Arbor, após direto. Transponder 5005, controle 1208. Autorizado por Cusino 80, por mais cargo, decolando das 17 curvas direita, cumprindo o perfil da alta, após direto, conforme o plano. 005 transponder, 208 é o controle. Está com 4 no POB, 5 horas de autonomia, alternando de cada conflito. Qual parte? Serra Bata. Bata, ciente. Chame a torre para acionamento táxi de decolagem. Mike Serra Golf, QNH 1015. Para o táxi Cuno 867, Cuno 46, bordo, 3 horas de autonomia, alternando Palmas. Boa noite, 67, táxi autorizado, Pátio 1 Índia, ponto de espera, torre 1895, ajuste no 015. Pátio 1 Índia, ponto de espera, torre 1895, uma boa tarde, noite, 67. Mandou para a série 2230. Passaria do 2230, prossigo. Aqui para Vitória da Conquista, vocês estão aguardando cópia. Qual horário do plano, parceiro? 39. Gente, mantém a escuta aguardando cópia, parceiro 2230. Para descido, azul 2771. Peli 1, 20218. 208-3283. 2409, azul 2771. 050 com 2409, 2771. Salvador, Santa 3283. Salvador, boa tarde, da 3283, 4.800. Rodar 360, sai da Argo. 360, saída da Argo, Santa 3283. Oxana 6213, Recife 1251, alterno 3325. 251, 3325, obrigado, bom trabalho. 867, está na Índia, próximo ponto de espera da 90, pronto. Pouso 1255, identifica a chegada Golf, desce para 4.000 pés e ajusta no 095. 4.000 no 67, informa que ele irá guardar alinhado em torno de 2 minutos. 7 minutos, 67. Lívia Sonate, um pronto, Max, Max, Terra Golf. 2867, livre decolagem, bicho no zero, vento no 3, 0 graus, 05 nós. Decolagem autorizada, bicho no 0, boa noite. Então, 3283, voa Elefa. Elefa, 3283. No 867, decolada 05, tem um controle, no 3018. 08, boa tarde. Controle Salvador, boa tarde. 1867, porta 1867, Cedargo. 1867, contato radar, suba para o 360, Cedargo. 360, Cedargo, 1867. Para evitar tráfego na saída Argo, curva direita voe na proa 070. Ao cruzar o tráfego na Voaruna. Proa 070, 2771. Papá, o meu também já bravo na escuta do solo. Max Terra Golf, linha autorizada do táxi até a intenção, no 7, porte para ingresso. Boa tarde, é o Azul 2788, destino é Paulo Afonso, centro da Oca, 4 Romeu. 2788, minuto cópia. Aguardo. Presente direto Duna, descendo para 3 mil pés, confirma a razão de descida. 2000, direto do Uno para 3 mil pés, Azul 2771. Realmente a razão de descida, o Azul 2771, o voo do Duna da presente. Incrementar a razão de descida, voo do Duna 2771. Ok, 170 para Paulo Afonso, Zulu 9, decola da 10, curva esquerda, perfil da Romo, controle 1208 e o transponder 5026. Correto, 0025, chama puxa. 025 copiou o Azul 2, vai chamar para puxa o Azul 2788. Salve Salvador, Pastor 20. Prossiga. Falando para Recife, 1970, autorização. Autorizado, passou 2-0 Recife, 170, Golf 677. Decola pista 1-0, primeira curva esquerda na Conde. Controle 1-208, apenas 5570. Pastor 2-0, autorizado, Recife, nível 170, via Golf 177, decola 2-0, curva esquerda, saída Conde, controle 1-203, transponder 3570. Transponda 5570, controle 1-208, pastor 2-0. Controle 208, transponder 5570, pastor 2-0, está pronto o acionamento. Livre acionamento, champagne, pastor 2-0. Camarada 2-0. Chief 1288, alterna 353. 2288, 353. Boa, 3, 2, 2, 3. Marcia Golf ali, mantenha a cabeceira 1 ou 7. Pra falar o meu tamanho de bravo na escuta do solo. Golf, livre decolagem, pistão lançante, vento no 40 graus, 1-0 noite. Gente, tá muito bravo, eu preciso da radial e da distância de Teofilândia e de Serrinha. Azul 2771, desça para 2.000 pés, ajuste 1015, está livre LS, reporta localizador. Para 2015, reportar LS 2771. Teofilândia, aí de Serrinha? Max Air Golf, vai falar 2-0, chama com 3-1, 2-0, Max Air Golf. Te aguardando, tá muito bravo. Precisava dessas informações para colocar lá no item 18 do plano, de acordo com a AL. Ok, senhor, posso acionar o acionamento de risco? Por quanto de risco acionamento? Quanto de risco? Oi, Salvador, boa tarde, Papai Romeu Mike Serra Golf, da colada PC da Arbor. Papai Romeu Mike Serra Golf, contato radar 080 PC da Arbor. Tá livre da restrição de 3.000? Quando possível, a radial 290. Enche a solicitação, mantenha inicialmente o voo direto árbol. Inicialmente direto árbol, mais Serra Golf. Mobilizado, 2771. Azul 2771, completa final, torre 1895, bom pouso. Na torre, uma boa tarde, com serviço. Torre, boa tarde, azul 2771, estabilizado em LS. 771, ajuste 0-5, livre pouso, pistão 0, vento no 40 graus, 08 nós. Autorizado pouso 2771. É a 315, identifica na trans zona, desça para 050. Ali para o seguinte, decido, voo no 25. Desce via para 2000, ajuste 1015, gol 1255. Entendeu não, só um minutinho. Desce via para 2000 pés, ajuste 1015, copiou? Via 2000 pés, 1015, agora está mais copiado, mais justo, um pouco de voz. Boa tarde, 3226. 653. 288, boa tarde. 329, saída Momo, transição Froti. Momo, Froti. Correto, Froti. Pastor, 2-0 no hotel, pastor. Manter a posição no hotel, pastor. 63-15, desça para 4000 pés, ajuste 1015. Autorizado. RMA Salvador 500 pés, sobrevoo em Teofilândia e Serrinha. Decola da RMA com proa norte, em coordenação com a torre. Torre 3895, controle 1208, aciona 5004. 5004-208, 3895, a torre, decola com proa norte. Correto. Para acionamento de decolagem, chama a torre. 3895, QNH 1015. Família Bravo. Paulo, boa tarde, Azul 2771, analisando. 2771, Alfa Kilo, parte 3. Alfa Kilo, parte 3, 2771. Pastor 2-0, autorizado o cruzamento da 1028, Delta Alfa Juliette, pátio Índia, até o ponto de espera. Ponto de espera 2895-1015, ajuste. 2-0, cruzamento, pátio Juliette, Alfa, pátio. Localizado 1255. completa a final torre, 1895, bom pouso. Obrigado. Salvador, Axé, o voo 225, estabilizado em LS, da 190, ou 1255. 1255, ajuste no 095, leve pouso, pista no 0, vento no 40 graus, 079. E o Axé? 290, 10 milhas, perto da formação. Gente, após desvios, o Amari, 3290. Após desvios, Amari, sim. Relay 55 copiou a torre, livre pouso, pista 10. Livre pouso, com 1255, obrigado. Azul 2788, seu distrito curte e acionamento. Bate 3. Autorizado, chama ataque. Tané 6141, identifica a chegada bom se desça até o 050. Ativa 050 por campo bom. Chama 095, reporta localizador. 2.135, reportaram no Rocker, 063, 095. Tango Índia Bravo, está autorizado, da Galáctico Pro a Norte, o vento no aeródromo, no 30 graus 089, é porta fora do sol. Aciona 0112, controle 120, décima 8. O pastor 20, após o pouso do Boeing Tagou na Curtíssima Lima, tem cabeceiro no 0. Após o pouso do Boeing, livre de área matriz, no 0, pastor 20. Tome de abraço, sem controle agora, 120, décima 8. Tchau. Autorizado. Certo, para os 50. Controle, boa tarde. Papa Romeu, Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo, controle, prossiga. Fora do sol na RMAR, intenções sobre voo Serrinha e Teofilândia. Está estima às 2 horas e 30. Hotel Juliette Serra, livre acionar, chama para um táxi, modifique e transponda para 0116. Juno 255, Saulo 22, libera direita, chama Saulo 121, décima 1. 21, décima 1, agora no 255, na parte. Vai dar uma CO. CO, confirma essa? 46 a bordo, 4 horas de autonomia, alterna Maceió. 427-88-4341 Índia, Ponte Pera da 0295, que legal, no 05. Quem estiver chamando Ponte Pera da 10, exatamente. Solo Gol no 255, livrando participante. No 255, ingressa na Alfa, chamando a Juliette. Alfa até Juliette, no 255. Seu 32 no meio, na escuta. Para nível de voo 060, QNH no 015. Ok, Mari, para o 060-3804. Passageiro 230. Prossiga. Guardando autorização para conquista aí, 180. 2230, tarde da conquista, 180 autorizado, direto e leste. Coluna 0, curva direita, arbora leste. 1208, aciona 5044. Tende para conquista no 80, pista 10, árvore elefa, o contorno 128, transponde 5044 para sair do 230. Correto, é um puxo. Falei, puxo. Área elefa X-ray, tá 3290. Salvador, Mike Serra Gosto solicita uma centena. Tá bom, meu Mike Serra Gosto, autorizado subida para nível de voo no 00, confirmando, estima pouso no 717. Até estimado. Bem. Controle Salvador, do Boa Tarde, é Pastor 0. Pastor 2-0, contato, radar, decolagem, suba para nível de voo no 70, é autorizado para direto ao Conde. Até 170, na Pro de Conde, Pastor 0. O controle é o 3290, está livre a estação, entrar. Está livre, então, 3290. Certo. Pastor 2-0, confirme para o controle de Salvador. É, a CNP 170 na Proticone. Controle copiou? Pastor 2-0, copiado. Beleza, é 315, chama a torno no 8, decimal 9 e 5. 295, boa tarde. Ela é 6141? Prossigo, 6141. 6141, desça até 4 mil pés, confirme essa velocidade. É, 4 mil pés, no momento 2809. É. Então, 3890, o número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós e desça para nível de voo 050. Então, 3804, copia o controle. Negativo, qual a instrução? Então, 3804, o número 4, na aproximação, reduz a velocidade para 250 nós. Desça para nível de voo 050, QNH no 0, 1 no 5. QNH 250, 050, Patango, Vitor Salhotel, na escuta do controle Salvador. Boa tarde, Leto Sierra. A informação foi para o azul das 788, ok? Não foi autorizado decolar, não. 060, que negar no 0 no 5. 060, no 0 no 5. Papá Romeu Mike Serra Golfo, informa o tráfego 12 horas, 3, meia milhas, rumo sul, 10, se mantendo no nível de voo 090, a Alfa Tango 4 não está na escuta deste controle. 7, o Mike Serra Golf, vai tentar coordenar na nível com ele. Bora. Gente, 137 a bordo, altímetro no 095, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera torre 190, sinal 95, com voo. 615, Índia Alfa, ponto de espera 0, confirme a frequência. É 315 aos 28, direito no 211. 211 na direita, espera 311. Controle Oceanary 141, está efetuando o desvio à direita de transformação por aproximadamente 1,5 milhas. Gente, meu 141, desça até 2.500 pés. 2 e quanto? 2.500 pés, Oceanary 141. 500. O Santo 3290 está visual, Copa. 3290, chame a torre no 8 decimal 95. 295, uma boa tarde. Desta litoral, controle 120, decimal 8, Nicolau 29. Então, em Zebra, você vai passar quantas milhas de Salvador? Então, Vigia Bravo, o senhor está livrando a CTR? Está autorizado a levar a frequência para coordenação? Confirme apenas o estimado de tempo total de voo. Então, Vigia Bravo, livre frequência para coordenação. Confirme para o controle de Salvador. Papa Romeu até o Juliette Serra. Papa Romeu até o Juliette Serra, mantenha condições visuais no meu pé. No corredor Axé, reposte para fazer direto destino. Ok, o Juliette Serra solicita DCT 241, direto à plataforma de Maracanã. Está livre direto destino até o Juliette Serra. Controle de Salvador, boa tarde, está passando o fixo de Alotel, centro da informação 11. Patrão do Teletel, assinando identificação, vou ir para o Admari para a chegada a Mari. Mantenha nível de voo 090, devido a tráfego. Ok, quando possível, dando autorizado em giro ao Teletel, vou para o Admari. Corrigindo, Patrão do Teletel, vou ir para o Admã para a chegada a Man. Está autorizado a descida para 4 mil pés. O QNH no 095. Ok, vai descer para 4 mil pés para o Adiamã, Calotão. Papa Romeu, mais Serra Golf, tráfego agora a sua posição de 2 horas e 15 milhas com rumo este, livrando 9 mil pés para 4 mil pés. Está sendo de tráfego, mas não sofreu mesmo de queda ainda. Estou deixando a minha hora do patrono. Confirma as 2788? 2788 decolado, está mantendo a subida. 2788, contato radar na decolagem, sobre a nível de voo 970, saída Momo. 170, Momo 2788. Papa Romeo, Mike Serra Golf. Papa Romeo, Mike Serra Golf, está a 5,0 milhas oeste do Velho de Salvador, serviço radar encerrado, mantendo nível de voo 900. Para serviço de informação aérea, chame Recife, frequência no 28 decimal 8 ou alterno no 35 decimal 3. Agora Recife, 288353, grato, boa tarde, bom trabalho. Controle, Oceanair 6141. Prossiga, 6141. Controle de Duna. 6141, está autorizado direto Duna, 2000 pés, autorizado afinado, procedimento LS X-Ray. Reposto estabilizado no localizador. Duna 2000, autorizado sinal de X-Ray. No meio, mantém o ponto de espera. 3290, no solo off 33, 1211, à direita. 3804, desce até 3 mil pés. Mas... até 3 mil pés, até 3804. Qual é o repórter de GF? É 3804. É 3804, reduza a velocidade para 200 nós, número 2 na aproximação. Ok, para 200 nós, até 3804. A 3804, vetoração para sequenciamento, curva esquerda para o 020, limite ao localizador. Esquerda 020, limitado pelo localizador, 3144, desça para nível de voo 050. Ah, 050, 3144. Então, 3804, para interceptar o localizador, curva direita para o 060, reporte estabilizado. 060, reportará estabilizado, 3204. Extreme 1141, pode interceptar o localizador. 1141, complete aproximação, extreme a torre, 118, decimal 95. 95. Firma, é o 6141? Afirmativo. Estilo aproximação, pista 10, é porta externa. 16 aos 36120, decimal 8. 308. 3216, contato do radar na decolagem. Curva restrita até nível de voo 330, está autorizado para direto a buco. 330, direto a buco. Então, 3204, desça para 2 mil pés e reposto estabilizado localizador. Está estabilizado no localizador, descendo para 2.000 pés, na 3804. A 3144, desça para 3.000 pés. Para a direita terra, livre frequência da coordenação. Estabilizado, está 3804. 3804, chame a torre no 8, decimal 95. 1895, tá 3804. Para o pushback, passaria do 230 na remota 12. Autoridade, chama para o táxi. Por aí. Torre Salvador, 3804, passarinho de ACA. 3804, continua a aproximação e aguarda a pista livre. Aguardando livre, tá, 3804. Confirme para o controle? O pastor 20. Possível, pastor 20. Seria possível coordenar a proa do Ronopol 098 para o pastor 20? Aguarda. Aguarda. Controle, o que ela tem da licença vertical e a mãe volta para continuar aqui? Confirma o controle? Papa Sango, fique de aloféu. Solicitando continuar a... confirmar que está livre a restrição vertical de Aman e Tox 5000. Lindo de Petal Hotel. Solicitar descida para 4000. Ok, vai continuar a descida de aloféu. Meia 1-4-1, aos 40, direito 1-2-1-1. Descida na hora, meia 1-4-1. Graus, 629, pista livre, pouso autorizado. Ok, pouso autorizado, 3804. Pista 20, 6 milhas para Conde, serviço radar encerrado, mantenha nível de voo no 70 e chame o controle Aracaju, frequência no 20, decimal 3. É apenas para informações de tráfego, tem um tráfego à suposição de 12 horas, 27 milhas, com rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 1-40. Paciente, pastor 20, vai chamar o controle da Aracaju, 203, boa tarde. Boa tarde. A bordo, alterna Salvador com 4 horas mais 40. V2230, Viciente 68 a bordo, altímetro no 015, táxi via Pátio, Índia Alfa, no ponto de espera Torre 18, só 95, bom voo. Pátio, Índia, no ponto de espera Torre 18, 95, passarei 2230. Desça para 2000 pés. Autorizado afirmado, procedimento LF X-Ray. Reporte estabilizado no localizador. Vai apontar estabilizado, Calafel. Direita 211, 3804. Vai pro 6141, mantém posição antes da Juliette. Trato da Juliette, 6141. Paulo Salvador, 3804, Lebron nas Fox. 3804, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3804. Pastor, boa tarde, o Sanar 6320, centro da Offshore. Aprovado. 3144, pouso autorizado, pista no 0, 110 graus, 08. Controle, gentileza, o Oceaner descendo da proa de Itá e para o nível. Oceaner 6320, então corrigindo, confirmando, vou aí na proa de TAP para chegar da Mari e desça para nível de voo 050, o que é legal no 0 no 5. Ah, legal, então ITAP 050, comunique 15, obrigado. Van 3216, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 12545 ou 2685, tá? 32 no meio. Under 20, cleared for startup, all ready for taxi. Zero 4, taxi via Juliette, portão 4. Juliette, portão 4, 3804. Curta ali, mantém passaredo. Pode o tráfego ali, MT, 2230. Patango, Vila Salieté, informa se a altimetria encontra-se intermitente, solicito que o senhor no solo verifique. Ok, vai verificar o de alapel. Uno. 3124. Após Boiduna. Após Boiduna, obrigado. Solicitando boa tarde, por 964, só diferente. Coro 964, aciona identificação, autorizada a chegada. Mari, desça para nível de voo 060, Senegal no 015. 060. Alfa, essa Juliette, na 3144. Nicolás, passando 2230. Retorno no 8.95. Ok, estabilizou, vai chamar a torre, 295, Tchalotel. Oi, Rapazago, Victor Tchalotel. Victor Tchalotel, continua a aproximação, pista 10, reporta passando externo. Vai reportar o Tchalotel. Azul 2788, chame o centro Recife, frequência no 25.45, alterno no 26.85. 545-2685 para o Azul 2788. Elsa 04, acione identificação. Mantenha a proa do VOR, mantém nível de voo no 40. Sabendo 2230, aos 47120, decimal 80. 208, parceiro 2230, boa tarde. Informação tem um fica acentuado no ataque real. Gente, que altura? Papa Mike de Leste Romeu, prossiga. Romeu 44, decolar de Sierra Índia, Eco Índia, alocado 0115 no transponder, 2 no POB,